assim sabe tão bem. Sabe tão bem, bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei, beijar-te assim sabe tão bem. A forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar por essa noite fora até o sol raiar. Bom sábado com a Cidade FM Alentejo e bem-vindo. Se chegaste agora, eu sou a Catarina Roque, estou aqui contigo até às 4 e agora trago-te não 4, mas sim 7 músicas seguidas sem parar. A começar com a Miley Cyrus, depois é Matthew e Rich the Kid. Ainda tens Billie Eilish, Julinho, KPST, Soraya Ramos, Vanzi, Shawn Mendes e Camila Cabello. E a fechar é Will com o Coração de Gelo, mas eu tenho a certeza que vais ficar com o coração bem quentinho depois destas 7 músicas seguidas. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Se quiseres. Música.